iluminar. A canção nos levar pro caminho do sol, e o sol nos levar pelas águas do mar. Nessas ondas dourar um pedaço de nós. O calor pra sentir, lamba te colorir, tua força sair, na certeza de ser, de poder dividir, de poder melhorar. Lamba, amor que chegou, um momento de amar. Deixa a hora passar, passar. Hey! Venha pra dançar, dançar. Mexa sem parar, deixa o corpo lambar. Deixa a hora passar. O calor penetrar, lamba te iluminar. Canção nos levar pro caminho do sol, e o sol nos levar pelas águas do mar. Nessas ondas dourar um pedaço de nós. Hey! Venha pra dançar, dançar. Mexa sem parar, deixa o corpo lambar. Deixa a hora passar, passar. Ondas dourar um pedaço de